Queria vir pelo céu, pousar em ti feito abelha, só pra sugar o teu mel. Rosa vermelha, cigana do acampamento, que flor é esta na orelha? Parece a rosa dos ventos. Rosa vermelha. Passarinho que planta, rosa vermelha, minha viola de fita, também tem flor na cravelha, pra dar pra moça bonita, rosa vermelha. Pois ela é a flor dos amantes, rosa vermelha, sinal de um regime novo, pintada ao peito ela espelha, pois ela é a rosa do povo, é rosa vermelha.